A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Muito obrigado pela sintonia. Eu sou o Guilherme Wojtkowski, ao meu lado Jorge Pegoraro, o programa Fronte até meio-dia com música, informação, descontração e quadros fora da casinha, aguardando a sua interação pelo 45-88-28-2828, esse é o nosso contato no WhatsApp. 3028-2828 é o telefone aqui da sua rádio Transamérica Foz, é a fanpage no Facebook e arroba Transamérica Foz, nossos perfis no Twitter e no Instagram. Bom, já passaram das 10 horas da manhã, né? Acho que o japonês da APF não vai bater aqui na porta do estúdio, né? E não vem não, japonês, aqui tem sucuri, viu? Vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. 4 mortes por dengue em Foz do Iguaçu somente em 2016. Esta foi a cifra divulgada na quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, confirmando, né, o falecimento de uma adolescente de 16 anos, ocorrido na madrugada de terça-feira no Hospital Padre Germano Lau, que é o Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, em decorrência de complicações geradas pela dengue. Anteriormente, uma agente penitenciária, um homem paraguaio e uma mulher argentina já haviam morrido com a doença na cidade. Um quinto caso ainda está sendo investigado pelas autoridades de saúde, que reforçam, né, o pedido para que a população colabore de forma ativa no combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e agora também do Zika vírus e da febre chikungunya. Fronte é notícia. Em reunião realizada na quinta-feira, o Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu rejeitou o relatório anual de gestão de 2015 apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde referente à prestação de contas, ações e programas do gestor municipal. A desaprovação, segundo o presidente do Comus, Sadi Buzanello, pode trazer complicações para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, como o bloqueio de repasses do SUS, caso as pendências não sejam corrigidas. A reprovação ocorreu por 25 votos a 5, após mais de 3 horas de discussões. Fronte é notícia. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu anunciou nesta semana a exoneração de 65 pessoas que ocupavam cargos comissionados do símbolo ASS3. Segundo a Prefeitura, a extinção dos referidos cargos pode representar a economia de mais de R$1 milhão ao longo de 2016. No próximo mês, uma nova leva de desligamentos deve ser anunciada, desta vez para os cargos de comissão ASS1 e ASS2, mais graduados. O objetivo é diminuir os gastos da Prefeitura com pessoal de forma a não atingir o limite prudencial recomendado pelo Tribunal de Contas. Lembrando aí que atualmente, né, de acordo com o setor de comunicação da Prefeitura, o município ainda conta com 174 cargos comissionados. Fronte é notícia. E se você ainda não fez seu recadastramento biométrico obrigatório junto à Justiça Eleitoral em prazo que vence agora no fim do mês para os eleitores de Foz e Santa Terezinha de Itaipu, aproveite, hein? Hoje, sábado, até às 6 horas da tarde, haverá plantão especial no Fórum Eleitoral localizado ali na Avenida Costa e Silva, próximo à Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. E para recadastrar, é preciso levar os documentos originais e um comprovante atual de residência. Se você preferir, o atendimento pode ser agendado para qualquer dia da semana através do site tre-pr.jus.br. Repetindo aí o endereço, né? TRE, de Tribunal Regional Eleitoral, tre-pr.jus.br. Fronte é polêmica. Empresários e representantes das principais entidades e associações de Puerto Iguaçu estão cobrando de seus políticos locais para que tomem providências quanto às dificuldades na circulação de veículos e pessoas pela ponte internacional Tancredo Neves, na fronteira com Foz do Iguaçu. A intenção é criar uma espécie de zona de exclusão, como já se debate aí há muito tempo, né? Fazendo com que a fiscalização migratória e aduaneira não ocorra mais na cabeceira da ponte, gerando filas ali no local, mas um pouco mais para dentro, né? Na Ruta Nacional 12, a saída ali de Puerto Iguaçu. Dessa forma, quem vem do Brasil ou quem sai de Porto Iguaçu em direção a Foz do Iguaçu não precisaria ficar parado na fila, com a travessia acontecendo de forma rápida e automática. Cabe ressaltar que essa mesma discussão já acontece desde lá atrás, pouco depois da inauguração da ponte Tancredo Neves, em 1985. E é bem da verdade, né? Se dependesse do governo brasileiro, a situação já teria sido resolvida, né? Mas como é uma questão de soberania de cada país e o governo federal da Argentina parece não ter interesse em abrir mão de um controle mais estrito na cabeceira da ponte, até hoje, passados aí quase 30 anos, os avanços, quando ocorreram, foram apenas considerados pequenos. Quem sabe agora, né, mais uma vez com as dificuldades econômicas enfrentadas pelo comércio e pelo turismo de Porto Iguaçu e com a necessidade de oxigenar a economia local, se bem que isso já aconteceu em outras oportunidades, né? O governo federal argentino decide olhar com outros olhos para a questão e resolver um problema local para benefício de toda a comunidade trinacional? Olha, é certo que iniciativas já anunciadas, como a confecção da carteira de trânsito vicinal fronteiriço para que os moradores da fronteira tenham passagem mais rápida pela aduana, podem ajudar a diminuir o tamanho das filas, especialmente nos fins de semana, né? Mas serão suficientes apenas essas ações? Eu particularmente sonho aí com o dia, né, em que os três países da região, com suas cidades cabeceiras de ponte, estejam totalmente integrados, com as pontes e aduanas deixando de ser barreiras e passando a ser realmente elementos de ligação. Mas eu vou parar aqui no meu comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Hoje eu não poderia falar de outro tema, senão da Operação Lava Jato de ontem, dia 4 de março de 2016. O Brasil parou desde as primeiras horas da manhã, quando agentes da Polícia Federal e da Receita Federal, por ordem do juiz Sérgio Moro, deflagraram a 24ª Operação da Lava Jato e se dirigiram aos endereços do ex-presidente Lula, sua residência, suas empresas, seu instituto e ainda outros endereços, como o do Triplex no Guarujá e do sítio em Atibaia. Sem dúvida alguma, esta operação já entrou para a história do país, ao investigar e punir os responsáveis por desvios de verbas públicas, lavagem de dinheiro, financiamento de partidos e de políticos, entre outros crimes do chamado colarinho branco. Quando íamos imaginar, no nosso país, uma investigação tão completa, tão meticulosamente planejada e executada pela Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal? É de dar inveja aos mais conceituados filmes e séries policiais do cinema e da televisão. Tomara, e este é o sentimento da maioria da população brasileira, que os criminosos, após serem identificados e julgados, sejam punidos exemplarmente, sejam eles políticos ou empresários, e que o país volte rapidamente a crescer, a gerar empregos, a estabilizar sua economia e figurar entre as maiores potências do mundo, pois tem essa condição e seu povo trabalhador merece este respeito. Que passemos nosso Brasil a limpo. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E lembrando, né, que você pode interagir conosco de diversas maneiras, compartilhando e registrando sua opinião. O 45-8828-2828 é o nosso contato no WhatsApp, 8828-2828. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook e @ Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter. Vamos de música agora? E no programa de hoje, hein, uma homenagem especial a uma banda que marcou a adolescência de muitos que estão aqui na nossa sintonia, inclusive eu, né, que com 13 anos de idade saí de casa sozinho pela primeira vez para ver um show de noite lá no Centro de Convenções, né, a banda Mamonas Assassinas. Nesta semana estamos recordando os 20 anos da morte dos integrantes do grupo, né, num acidente aéreo lá na Serra da Cantareira, em São Paulo. E aqui no Front Transamérica você confere neste sábado versões exclusivas das músicas dos Mamonas Assassinas gravadas em 1995, no estúdio ao vivo Transamérica. Mamonas Assassinas, ao vivo gravado, tocando agora aqui nas ondas do Front. Atenção, atenção, Kranzebeck, ao top de quatro, já vai! Já vai! Transamérica! Transamérica! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como bate o coração, mas seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado ver meu cachorro babando por um carro importado. Mole, que é good, nós não have. Se nós levasse, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de work. Que é good, nós não have. Se nós levasse, nós não tava aqui workando. na sua quebra. Olha. Mas a pior de todas é minha mulher. Tudo que ela olha, desgraçada quer. Televisão, micro-ondas, micro-fios, tem microscópio, limpa vidro, limpa chifre, paga as minhas. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai Pelé. Como aquele ditado que já dizia: pobre nasce torto, bicha fora da bacia. Oi! Que é good, nós no rap. Se nós rebasse, nós não tava aqui plenando. Nós precisa de um. É good, nós no rap. Nós é fácil, nós não tava aqui workando. O nosso ar que é play. Oh, yeah. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa, minha bala que dela é como aquele ditado que já me segura. Pau que nasce torto, mija fora da bacia. Que é good, nós não bebe. Se nós rebasse, nós não tava aqui plenando. Nós precisa de workar. Que é good, nós não bebe. Se nós rebasse, nós não tava aqui workando. O nosso arco é play. Money. Que é good, nós no rap. Se nós rebasse, nós não tava aqui plenando. Nós precisa de workar. Money. Que é good, nós no rap. Se nós rebasse, nós não tava aqui workando. Nosso arco é play. Boy, que é good, nós no rap. Da Transamérica. Money. Que é good, nós no rap. Tributo aos Mamonas Assassinas no programa de hoje, tocando versões exclusivas da apresentação dos Mamonas, né, no estúdio ao vivo Transamérica em 1995. Programa que na época eu gravei do radinho com uma fita cassete. Eu e o Cassiano Silvério, né, do The Groove, cada um em sua respectiva casa aí fazendo a gravação deste especial. Daqui a pouco mais música dos Mamonas aqui no Front Transamérica, porque agora, né, que zumbi que é esse? Tem mosquito aqui no estúdio? Cadê o inseticida, hein? Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Sexo em tempos de dengue. Então, vai rolar. Ah, não sei, acho que não, hein? Eu tô meio desprevenido. Dinheiro pro motel. Eu tenho. Não, não é isso. Eu tô desprevenido, entendeu? Não se preocupe. Eu trouxe preservativo. Não, também não é isso. Você trouxe repelente? Repelente. É, ué, não tem como tirar a roupa, né? Com tanto mosquito da dengue por aí, né? Ai, ai, ai. Fim da picada. Adeus. Ah, tudo bem. Eu nem queria mesmo. Você ouviu a voz dela? Parecia um robô. Um, dois, três, vamos! Eu, você, Pelados em Santos da Transamérica. Deixa a coisa agora. Transamérica. Menina, seus cabelos é da hora. Seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília que é louco, tá de portas abertas pra bom que a gente se love. Pelo anjo sem santo, pois você chuchuzinho. Eita, lindona, olha. Olha o sol, ele é azul. Não, não, não, não. A pena torta, ela só tem uma. Eu te love. Peraí, tem mais um pouquinho de um. Pronto. Tchê, nojenta. Tributo aos Mamonas Assassinas, 20 anos sem Mamonas, especial aqui no Front Transamérica deste sábado, com versões exclusivas gravadas em 1995 durante participação da banda no estúdio ao vivo Transamérica. Daqui a pouquinho tem mais Mamonas aqui na programação. Do Brasil, Transamérica. Momento blá blá blá do programa com a trilha mais embromation do universo. Quadro Engana que a gente gosta. E E em tempos de Operação Lava Jato, toca a sua campainha às 6 da manhã, você dá uma olhadinha e aparece quem? O japonês da Federal. Aquele japonês que só tem medo de sucuri, né? E aí o que você faz? Que desculpa você usa, hein? O mundo da política, aliás, é cheio de desculpas esfarrapadas. No caso da polêmica do momento, a desculpa clássica, né? Aquela, a mais clássica possível, né? Eu não sabia de nada. Bom, corrupção no governo? Não, eu não sabia. Grana para aprovar matéria no Congresso? Não, claro que eu não sabia. Empreiteira investindo milhões no seu instituto? Que isso, companheiro? Não, jamais fiquei sabendo disso. Não é incrível, né? Parece que tem gente que vive no mundo da Lula, quer dizer, no mundo da Lua. Agora, pior é quando o sujeito enche o peito para se pagar de moralista, né? E é pego com as calças curtas, né? Como o delegado, que também é deputado, que enchia a boca para falar da corrupção no governo. E não é que agora o nome dele também aparece na lista da Lava Jato, na delação do senador Delcídio, suspeito de cobrar pedágio, entre aspas, para decidir se fulano ou beltrano seriam ou não convocados para depoimento em CPI? É, seu Francisquinho, nada como um dia após o outro, né? Em alguns tetos de vidro não precisa nem granizo como o do Porto Meira para esfacelar a cobertura. Um certo presidente da Câmara que disse que não tinha contas no exterior e quando surgiu uma continha com alguns milhões, né, depositados na Suíça, veio com a história de que ganhou a fortuna vendendo carne moída em lata para um país da África e que não tem nenhum comprovante porque a empresa não existe mais, o banco não existe mais e até mesmo o país, o Zaire, hoje em dia já mudou de nome? É, amigo, nosso ouvido, pelo visto, aceita tudo, né? Mas isso de desculpa esfarrapada não é exclusividade do Brasil não, viu? Fica tranquilo. Nos Estados Unidos, lembra? O então presidente Bill Clinton foi flagrado com a boca na botija, ou melhor, com a estagiária com a boca na botija, enfim. E usou argumentos do tipo, não fiz sexo com aquela mulher, sexo oral não é sexo. Ou então, né, pra justificar que já deu um tapa num cigarrinho de maconha, o sensacional migué de que fumei, mas não traguei. Aham. Uhum. Interessante, né? Mas não esqueça que neste ano você tem as chances nas suas mãos de mudar, se não o mundo, né? Pelo menos a sua cidade. Pense bem na hora de votar, principalmente para vereador, afinal, se não fizermos a nossa parte como eleitores, né? Votando em pessoas que pelo menos tenham algum tipo de comprometimento com o interesse do povo, ao invés de apenas com o próprio umbigo, não dá para esperar que eles, os políticos, tomem iniciativa de mudar alguma coisa, né? Engana que a gente gosta! E vamos a um rápido intervalo aqui na programação do Front Transamérica. Daqui a pouco, já no próximo bloco, tem aí um bate-papo com o homem e a mulher do Google, versão nacional do Buscador. Bom, eles não são um casal, tá? E eles estão aqui no Front para resolver alguns dos grandes dilemas da humanidade, no caso do homem do Google, né? Para ajudar a nós, homens de todo o Brasil, a solucionar dilemas clássicos da nossa viril masculinidade. Ainda hoje tem também o quadro do 7 a 1 da semana, Front Transamérica, até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.